pego nas punch, tipo Punisher, violência para ter poder. É joia da vingança, muito que ir pra HQ. Hey Joe, esconda seu tempo entre os magos. Hey Joe, sem paraquedas lá do alto. O meu preparo não é roteiro, ninguém escreve minha história. Tantos com pontos fracos expostos em busca da glória. Levo o copo, mas não levo o cosmo. Chamei a Wanda, meu desejo é ouro dos deuses e jogar em Luanda. Eu fiz isso, caça-nique, só falsifiquei meus documentos pra entrar na festa cara. Quero tá bem chique, lá pelas streets de BM com meu mano Juri Carrara. E é o Batman que ri, foi na Fátima que vi. Vários pretos não seguiu, o que diziam fora dali. Pausa para o lanche e amanhã eu tô de lancha, deixando um clone por aqui, tipo a Sasha. Quem faz o bolo é Anastácia, foda-se a benta. Tô comendo hostia e bebendo água benta. Dig pelos pigs, sig, zig, frid. Nesse ringue eu sou o rito. Saltei no tempo e tô em 2050. E eu tô procurando alguém para brigar. E eu tô pedindo para eles me matar. E eu tô caçando fogo em alto mar. Minha mente é um hospício só, eu gosto de lá. I am kill, kill, kill, kill. A piada vai ser quando eu passar a peixeira lírica na sua cara. Para cada letra minha é raiva comprimida. Eu sou afogado, faço vocês saírem dessa brisa. Vocês são caroa e eu sou tempestade. Fique despocado, chão, você doente. Que minha raiz deu rima pra carai. Eu sou a cura da gripe suína que veio do sul. Afinal já tá notado que minha raiva se fez o remédio pra matar todos os hemicidas. Só que natural, porra, eu sou calango mesmo. Sangue frio, rima calculista, calculando a grana pra matar tantos insetos. Cabrilhosa pra pôr, matador carai. Vela de libra nessas tracks. Depois faço umas punch engraçada pra vocês. E daí me pergunta com ironia, eu respondo porque eu não gosto que monte. Young money, cash money, eu já não sei. Calma que eu já tô indo, me espera, honey. Jogador bem caro, eu sou tipo Looney. 10k de euro no contrato. Cartas viradas por baixo, cê vai cair na armadilha. Dragão branco, sul estádio, olhos azuis, cê me irrita. Meu jogo é diferente, a maga negra vem com a amiga. Sempre tô nesse truque, segredo pra autoestima. Scooby no piloto, é decadrift king. Cês são muito dramáticos, são drama king. Duvido que esses fracos me ganham no The King. Evoluiu versus Benny Maru, é finish de rim. Entende minhas palavras, inveja meu teorema. Vou matar o Silvio Santos e ganhar na Mega Sena. Minha banca é pesada, somos a gangue gangrena. O orgasmo da sua mina é mais forte do que o grito da cheira. E eu tô procurando alguém para brigar. E eu tô pedindo para eles me matar. E eu tô caçando fogo em alto mar. Minha mente é um hospício só, eu gosto de lá. E eu tô procurando alguém para brigar. E eu tô pedindo para eles me matar. E eu tô caçando fogo em alto mar. Minha mente é um hospício só, eu gosto de lá. Fumei cachaça, comemore no velório. Caça desgraça, que mudão é nosso. Sangue na taça, pode ser no copo. White Christ, pelos corpos se tombar. Se for coisa, solta focos. Rima de arruda e já que é centro, é batucada. Era um quadril, pensei que fosse alça. O preto raça, vi mensagem, vira nada. Negócios, nunca longe de casa. Não arranho verso, mas provoco mimimi. Não tinha grana, mas tinha o faz de rir. Acabei com tudo, pra voltar com tudo. Me invadi, avancei, apaguei o futuro. Respeite nosso voo, pelo amor sem pena. Em sorrisos falsos, grilos são algemas. Acordei agora e vim cheio de demanda. Trouxe essas linhas, minha mãe é quem manda. Na dança da chuva, que é pra não ver meu povo queimando. Caso ouça um chamado, então venha dançando. O tambor não para, cada passo uma esquiva. Sem gastar saliva, chega de retrospectiva. Antes que digam que o bonde não presta, nós não falsifica a postura pra poder tocar em festa. Cara, esse manifesto infesta o retirante. Direção cortante, cerol no estirante. Se o parâmetro de bom é o de quem nos governa, então é melhor dizer que o bonde não presta. E foda-se quem não gosta.